beijando a meu amor, meu amor. Como eu te quero, minha flor. Eu te venero e por onde quer que andes, sempre, sempre has de ouvir esse meu triste lamento que eu fiz te adorando, te abraçando. Esse meu triste lamento que eu fiz te adorando, te abraçando, te beijando, ó meu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, uma raridade que o professor Júlio César Rezende me mandou lá de Patos de Minas. Reginaldo Rossi, o seu primeiro grande sucesso, Poema de um Jovem Apaixonado, isso lá na década de 60. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só você ligar 61 99 81 3601 e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. Eu quero informar que o Cleiton Aguiar esse ano não vai fazer show, só a partir de 2015, ainda vou resolver se eu vou continuar cantando ou não, tá bom? 61 99 81 3601 é o telefone, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova de Aviões do Forró, Recaídas. Você pode ficar com quem você quiser, que não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda choro quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo, e apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém. Hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes eu sofro e vem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória, e nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de um passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar na minha mente, apagaria agora.

Braga, jogando a toalha pro meu amigo DJ Pereira Carvalho, que está sempre curtindo o nosso programa, curtindo a gente, ouvindo, né? DJ, um abração para você, sempre participando aqui, mandando recados aqui no Facebook, muito obrigado. É uma maneira nova da gente se comunicar. Antigamente, as pessoas participavam do nosso programa por carta, né? Do tempo da Rádio Nacional era carta. Hoje não, hoje é por e-mail, Facebook, Twitter, essa coisa errada toda. É bom porque o trem é rápido, né? Jorge Matheus, você está nervoso? Então, calma. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar. E me ama, calma. Eu mostrei aí uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos do Brasil, Jorge Matheus, Calma, para minha amiga, nossa ouvinte Maria Pereira, que curte o nosso programa em Rio de Contas, na Bahia. Ela ouve o programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, que todas as noites transmite o nosso programa, graças a Deus, com audiência muito grande. Um abraço para os amigos aí da Portal FM e o pessoal da Bahia. Esse é um estado que eu gosto tanto que eu fui pegar uma baiana para casar e agora em outubro eu estou fazendo 37 anos de casado com a mesma mulher. Isso aqui é um caboclo insistente. No próximo bloco, os VIPs, Cleiton Aguiar e Rafael Silva. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu vou recordar uma música que faz parte da trilha sonora da minha vida. E todos aqueles que foram adolescentes ali nos anos 60, nos anos 70, infelizmente os dois já se foram, né? Eles já faleceram. Eu não sei, bom, um eu tenho certeza, o outro eu estou em dúvida, né? Mas eles fizeram muito sucesso. E essa música aqui marcou a minha vida. Você lembra desta? Os VIPs,

é uma sopa pantaneira. Essa eu não fiz ainda. Ó, você vai precisar de 250 gramas de carne de sol, 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola ralada, 3 dentes de alho amassados, uma colher de chá de açafrão, e tem regiões que o pessoal usa colorau. Eu não gosto de colorau, mas se você preferir, pode usar o colorau. Sal e pimenta a gosto, 2 litros de água, meio pacote de macarrão para sopa e meia xícara de chá de farinha de mandioca. Vou repetir os ingredientes. 250 gramas de carne de sol, 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola ralada, 3 dentes de alhos amassados, uma colher de chá de colorau ou de açafrão, sal e pimenta a gosto, 2 litros de água, meio pacote de macarrão para sopa, meia xícara de chá de farinha de mandioca. Frite a carne no óleo até ficar bem torrada. Junte os demais ingredientes, menos o macarrão e a farinha. Deixe a carne cozinhar, depois de torrada, por uns 20 minutos. Aí você junta o macarrão, quando estiver cozido, engrossa com a farinha de mandioca, sal e pimenta a gosto. Esse aí vai ficar bom, viu? Você pega, ó, você pega a carne, frita no óleo até ficar bem torrada. Junta os outros ingredientes, todos menos o macarrão e a farinha. Deixa o macarrão e a farinha de lado. Aí você deixa cozinhar por uns 20 minutos. Aí você joga o macarrão lá dentro, deixa o macarrão cozinhar. Quando o macarrão estiver cozido, você vai jogando farinha aos poucos e mexendo para não empelotar. Sal e pimenta a gosto e vai ficar uma delícia essa sopa pantaneira. E eu confesso para vocês que eu enchi a boca d'água aqui, que eu não almocei, né? Eu estou gravando o programa. Hoje eu estou gravando aqui de Palmas, no estado do Tocantins, onde eu vou ficar até o dia 5 do mês de outubro. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves. Agradecimento à Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida sempre cuidou de mim com muita alegria. Ó Virgem Santa, luz do meu dia, sempre cuidou de mim e da minha família. Venho aqui agradecer a Mãe do Senhor, ela me fez entender o que é o amor. E nas curvas do caminho, ela sempre está. Nunca me deixa sozinho, por isso eu quero assim cantar. Ave Maria, Santa Maria, me proteja com seu manto. Quero enxugar o pranto dos irmãos que vivem a sofrer. Surgiram, muitas lágrimas caíram, e não me canso de agradecer. Ó, minha mãe querida, venho aqui lhe agradecer por tudo que tens feito por mim, pela vida, pela saúde, pela proteção divina e por todas as famílias do Brasil. E nas curvas do caminho, ela sempre está. Nunca me deixa sozinho, por isso eu quero assim cantar. Ave Maria, Santa Maria, me proteja com seu manto. Quero enxugar o pranto dos irmãos que vivem a sofrer. Surgiram, muitas lágrimas caíram, e não me

do Livros Orações do programa Cleiton Aguiar para todos os aniversariantes do dia de hoje. Abraçando o meu amigo Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, no estado do Ceará. Esse acompanha os nossos programas do Cleiton Aguiar, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Maurício Fares, desde os tempos da Rádio Nacional da Amazônia, e depois que ele nos descobriu aqui na internet, ficou mais fácil, todos os dias ele está ouvindo a gente, né? Clodoaldo, um abração para você, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Eliane Samuel, vou te procurar. Eu vou a Coromandel relembrar o maior poeta sertanejo que o Brasil conheceu, Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Caminheiro da Saudade. Pedir-lhe um favor depois de Monte Carmelo, já chegando em Abadia, no recanto de poesia mora o meu grande amor. Caminheiro da saudade, leve a ela um lencinho que eu guardo com carinho de